dor de cabeça. Olho pro lado, uma princesa adormecida, cansada da noite passada. Só alegria, mas quase nem lembro de nada. Vou dispensar, inventar algo pra falar. Se deixa, dorme o dia inteiro e já quer ficar. As horas passam, rotina já nem curto o dia. 2 horas da tarde, parece mentira. Abra a cortina, olha a rua, sol pedindo food. Vou ver os contatos agora no MSN e Orkut. Não tem ninguém online, não tem ninguém nas áreas. Os que não tão dormindo já se jogaram pras praias. Bora, vida saudável, food, água de coco. As gatas tudo na areia, bronzeando o corpo. Os exercícios pra ficar em dia bem malhado. Fazer uma barra, uns apoio com elas do lado. Só elogio, puxando o assunto comigo. Disfarçando que eu sou parecido com amigo. É, essa eu já conheço, tô ligado. Se não é ela, é amiga, quer mandar recado. Mas tá valendo, mal conheci, já quer marcar. Uma saída na noite, já sei o que vai dar. Mas preciso parar, dar um tempo, sei lá. Se elas me ligar, vou ter que recusar. Vai ser difícil, mas eu vou tentar aconselhar. O dia, a noite é mulherada pra finalizar. Já tô cansado de sair da noite, doidão. Lúcido e atento, às vezes é bom. Eu preciso dar um tempo para te zoar. Se ficar desse jeito, eu vou me acabar. Acordo na ressaca e prometo parar. Eu preciso dar um tempo para te zoar. Se ficar desse jeito, eu vou me acabar. Acordo na ressaca e prometo parar. Dia correria, de noite tô na pista. Já prometi parar de curtir todo dia. A noite me conquista, quando ela é seu beijo. A noite me feitiça e mata meu desejo. Vejo a magia fluir no olhar. Eu bebo Red, lembro Red Bull pra chapar. Vejo mulher bonita pra lá e pra cá. Eu tô estouro, tô no meio, chego devagar. Não faço marra, só chego se me der arrego. Várias ressacas, várias gatas e vários segredos. Fico com ela e ela passa o telefone. Durmo com ela e acordo sem saber seu nome. O nego some, depois aparece. O nego come, elas nunca esquecem. Gata, eu vou curar minha ressaca. Vou parar com a balada e dar um tempo nas áreas. Gata, depois da night é estresse. Agora tô concentrado, dedicado no rap. Gata, vou dar um tempo na West. Logo já tô voltando junto com o bang do cash. Eu preciso dar um tempo para te zoar. Se eu ficar desse jeito, eu vou me acabar. Acordo na ressaca e prometo parar. Eu preciso dar um tempo para te zoar. Se ficar desse jeito, eu vou me acabar. Acordo na ressaca e prometo parar. Eu preciso dar um tempo para te zoar. Se eu ficar desse jeito, eu vou me acabar. Acordo na ressaca e prometo parar. Eu preciso dar um tempo para te zoar. Se ficar desse jeito, eu vou me acabar. Acordo na ressaca e prometo parar.